E é o que eu faço hoje. Ajudar quem se foi, aceitar que se foi. Agora, seu Trancarruas. Pode falar, moço. O que uma pessoa que acalenta ou se permite pensar no suicídio precisa saber hoje sobre o que vem por aí se ela seguir esse caminho? Tu vai pra um buraco bem fudido. Sem fundo. Vai demorar muito pra ter a consciência. Então, quem tem essa questão de suicida, pense em que Exu tá falando. Tu vai pra um buraco no astral tão fundo que pra tu sair de lá, moço, vai demorar muito. Então, não pense. Acha que, eu vou me suicidar e eu vou pra um lugar bonito. Não vai. Vai bem ruim. A vida carnal é para ser vivida com amor, caridade e responsabilidade. A consciência que Exu traz. Exu vai vir em terra, moça, para fazer os consulentes pensar. Pensar. Quando eu vim em terra, moço, converso, eu não dou a resposta que ela quer. Eu faço pensar. Claro. E o autoconhecimento a si próprio, porque chuva em terra faz você pensar e você tem o seu autoconhecimento. Através das palavras de Exu, para poder mudar seu destino. É isso. Graças a Deus. Aqui estamos, mais um diálogo com os espíritos. E hoje, um pouco diferente, trazendo uma novidade para vocês. Vamos estar falando com duas entidades. Qual é o nome dos senhores? Maria Mulambo, Cruzeiro das Almas. E Tranca-Rua das Almas. Os senhores trabalham juntos no astral? Sim. Sim. Tem que confirmar? qual que é o trabalho que a senhora realiza e é muito diferente daquele que o senhor Tranca realiza? Muito diferente, não é não. É bem parecido. É bem parecido. Que trabalho que é, dona Mulambo? Eu vou falar uma forma que todo mundo entenda. Sim. Eu trabalho no Cruzeiro das Almas. Pessoa desencarna. E lá estou para dar um suporte, um caminhamento. Trabalho no cemitério. Sim, sim. E o senhor, seu Trancarruas, qual é o trabalho que o senhor realiza no astral? Cuidando da porta de vocês, tirando as confusões braba espiritual da casa. Meu nome é Tranca-Rua das Almas, não é? Sim, sim. Eu trabalho trancando a rua contra as maldades. Você já deve ter ouvido isso há muito. Certo, moço? Sim, trancando a rua contra as maldades. Sim. Mas também, o tranca-rua é um mistério de Ogum, né? Sim. Mas eu também sou das almas. Então eu também trabalho com o Mulu. Além de um Mulu. Dentro da Calunga, dentro do cemitério. Encaminhando aqueles que precisam para a luz. E orientando aqueles que estão perdidos, que nem sabem que se foram, moço. A pessoa desencarna, vai lá pro cemitério, fica vagando. Aí nós temos que ir lá e explicar, moço. E não entende. E não entende. Não entende. É. Carnal. Ô moço, muitos ficam tentando pegar, derrubar as coisas de raiva. Vaso e não consegue. Fica revoltado. E aí nós temos que ir lá, sentar, conversar, explicar. Ô, você já se foi, moço, você já tá do lado astral. Até eles conseguirem a consciência e a gente levar. Oi, moço. O que eu posso falar pode dar até rebu. Mas tô pouco me importando. Sabe aonde que é o... O que vocês falam aí, o umbral? Sim. É aqui. Sim, senhor. Dona Mulambo, muitas pessoas, quando ouvem falar do nome da senhora, ou estudam, ou não estudam, dizem que a senhora é um espírito maltrapilho, que vive de lixo. E vamos. Essa energia define a senhora. A senhora pode esclarecer esse povo que pode se estão aqui. Enganado, o porquê de Mulambo? Eu vou tentar. Porque é difícil. Mulambo não é suja. Não é porcaria. Não. Mulambo é um resgate. É só um nome. Por que Mulambo? Porque Mulambo vai pegar quem tá lá embaixo. Vai pegar quem tá lá embaixo. Pra levar pra luz. Pra levantar. Tô dizendo a luz porque eu trabalho no cemitério. Mas aqui com os encarnados. Pra levantar, pra mostrar que pode, pra mostrar que não é nada, e sim é muito, que não tá aqui por nada. Então não é Mulambo farrapo, Mulambo, não. Que Mulambo vai limpando, sim. Mulambo vai levantando. Sim, sim. Você é que sabe da história da Mulambo? Ah, Mulambo, a história que se conta. Por que Mulambo? Mulambo, a pessoa tinha... Ah, Mulambo tinha tudo. Palácio. E ela se dedicou aos mais necessitados. Nossa. E foi tida como Mulambo. E é isso. Sim, muito obrigado. E o senhor, seu tranca-ruas, qual que é o maior preconceito que o senhor ainda vê em cima de Trancaruas e de Exu, que o senhor gostaria de desmistificar hoje? É. Ô, moço, hoje a gente não está numa festa? Sim. De Tranca Rua das Almas? Sim, sim. Tinha um Exu do Lodo, em terra. Sim, acabou de ser feito. Ele estava andando, moço? Ereto. De capa cartola? É. E por que as pessoas acham que Exu do Lodo tem que vir no chão? E que vem rastejando? É. Isso me dá raiva. Eu vou usar uma frase da menina, posso? Pode. É, Exu morcego tinha que vir de cabeça pra baixo, então, não é? Vai, não. Vai. Ou sair voando do telhado. É. Exu gato. Mas não é? Não é? Exu sapo. Ué, não. Sim. Tem o Exu morcego? Sim. Quer dizer, só porque é do Lodo tem que vir rastejando. Sim. Exu morcego tem que vir de cabeça pra baixo? É, seu asa negra. Ué, para. Para. Isso me deixa... Ô, moço. Isso me deixa... Além de... Pode falar a palavra, moço? Sim, senhor. Puto. Ao mesmo tempo me deixa triste com a ignorância das pessoas. Triste com? A ignorância das pessoas. Sim. Pode ser do Tranca. O que que tu quer? Um pito. É que é pra não atrapalhar. Oh. Vem aqui, bebe da minha bebida, não quer? Ah, vai desgraçar. Quer do seu pito. É. A festa é de quem, né? Tranca. É minha. Ah, entendi. Ô, moço, sim. Eu tava te falando, é. As pessoas têm essa ignorância, ah. E me deixa muito puto da vida e ao mesmo tempo triste por achar que Exu é maldoso, por achar que Exu não fala em Deus. Mas se não fosse Deus, o que eu estaria fazendo aqui, moço? Eu peguei dois consulentes hoje para conversar. Eles falaram assim: me surpreendi com a casa e com o que eu não conhecia. O carinho que os filhos têm com vocês e que vocês têm com os filhos. Isso me deixa contente. Agora, achar que só porque somos Exus e Pombagira, Exu é o diabo e a Pombagira é puta. A merda. Uma merda. Claro. Isso me deixa muito triste. E saber que é por isso que ainda estão aí. Pagando. Quando não tiver mais que pagar e tiver a consciência, tiver a evolução, aí não tem mais o que fazer aí na terra de vocês. Então desencarne e vem embora. Qual foi a maior lição que os senhores levaram da última encarnação? Você está querendo que... Quem que fale? Dona Mulambo e depois o senhor, se for possível. Primeiras damas. É. A maior lição? É. Eu vou falar que foi uma lição boa. Ô, moço, taca fogo aqui. O acreditar e confiar. Acreditar e... confiar. É o que eu sempre levo. Hoje. Até por aprendizado da minha última encarnação. O confiar. Como é que fala? É cegamente? Isso. Não. Não. confiar em você mesmo. Confiar em si próprio. Sim, confiar em outros, em terceiros, não. Isso me levou à morte. Isso a levou à morte. Ou confiar. Confiar. Acreditar. Cegamente. Então, confiar? Sim, mas em você. Confiar sim, mas em você, em si próprio, claro. Não cegamente, piamente, num terceiro. Vou falar, eu te amo. Eu tô falando, sou uma pomba gira, tá? Sim, vai. Eu te amo, faço tudo por você. Se ama em primeiro lugar. Em primeiro lugar, se ama. Sim, se ama. Porque eu acreditar me levou à morte. Nossa. Sim, senhor. Muito obrigado. E o senhor, senhor Trancado? Repete para mim. Ah, sim, senhor. Qual que foi para o senhor a maior lição da sua última encarnação? Botar a mão no fogo pelos outros. É exatamente o que ela falou. Muitos vão por isso. Botar a mão no fogo pelos outros. Moço! Eu fui doutor. Usei o branco, cuidando das pessoas, né? É. Ajudei muito, prejudiquei muito. Muitos trabalhavam comigo, tinha jeito de ajudar. Aquele não ir embora e falavam. Não tem mais jeito. Eu confiava e botava a mão no fogo. E não salvávamos. Quando eu desencarnei, na última, me deixou muito... muito confuso, e depois que eu fui entender, revoltado por eu botar a mão no fogo igual vocês fazem pelos outros, porque eu podia salvar a vida, moço, e confiei em uma pessoa que me disse, não tem jeito, mas tinha. E hoje eu pago aqui, na terra. Tem que vir trabalhar na terra dos seis. Mas eu pago, moço, é com a lembrança que eu poderia ter feito de melhor, porque eu não precisava mais estar vindo. Mas quando eu venho, eu lembro e pago. Até hoje com a lembrança. Uma coisa que... que se eu pudesse fazer na última encarnação era rever família. Essa seria a minha próxima pergunta. O que... Ô, moço... Exu lemente. O que os senhores, se pudessem voltar atrás na outra encarnação, fariam de diferente que não fizeram? E por quê? Estaria mais presente com a família, em vez de pensar em mim mesmo. abraçar a família. Muitos que vão ouvir, moço, isso que nós estamos fazendo hoje, vai sentir. E o conselho que eu dou para eles é: toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara e vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe. Não está na Bíblia, moço? Honra pai e mãe. E por que que ninguém segue? Aí dizem: sou católico, sou evangélico, sou umbandista. Faça. Entendido, moço? Se eu pudesse, eu voltaria ao tempo e agradeceria ao meu pai, fez de tudo para eu ser doutor. Eu segui, moço. Tudo direitinho. Mas o meu relacionamento com ele não era muito bom. Então eu nunca pude agradecer. Se eu pudesse fazer isso, eu faria. Respondido, moço? E o porquê, o senhor quer dizer, o senhor faria isso diferente? E o porquê é para não ter peso de consciência? Claro! Certo. Mas é lógico. Ou você acha que Exu não tem sentimento, moço? Se falarem que Exu não tem sentimento, eu vou dizer que não é Exu. Exu não está mais próximo de vocês. Sim, senhor. Exu não é a vitalidade, a pombagira não é o desejo? Por que que Exu não pode ter sentimento? Ou você acha que quando Exu vê uma criança sentar no colo dele, ele não se emociona? Ou você acha que quando Exu vê uma criança, quer mandar a criança embora? Então a gente acaba tendo sim. E vem muitos consulentes falar com a mesma situação que vivemos. Damos nossos conselhos a eles. Para que não cometam os mesmos erros que cometemos. Ou que eu cometi. Entendido? Sim, senhor. Senhora Mulambo, o que que a senhora faria diferente se pudesse voltar atrás? E por quê? Cuidaria do meu filho. Cuidaria do seu filho? Coisa que eu não fiz por conta de um amor. Daria atenção, afeto, carinho. Não fiz. A senhora cuidaria do seu filho, que não cuidou, daria atenção, afeto e carinho, e não cuidou por causa de um amor. Isso. Certo. Foi o meu erro? Porque eu me arrependo, foi a pergunta, não foi? Sim. Me arrependo. Mas faria diferente hoje. Com certeza. Totalmente diferente. E por que que a senhora faria diferente hoje? Porque filho é... Depois que perde, a gente precisa. Depois que eu fui onde eu tô, falando da última encarnação, tá? Sim. Que eu vi o que eu não fiz, que eu poderia ter feito. Me arrependo muito. Muito. Claro. Questão. Como é que foi o período pós-morte do desencarne até ali a próxima situação de vocês? Como que foi sentido por vocês? Vocês acreditavam na vida depois da morte, que o espírito continuava? Depende. Como é que foi? Depende. Como a morte é dada. Né? Isso eu falo porque eu trabalho na Calunga. Sim, depende de como a morte é dada. Sim, se é uma morte natural, se é uma morte morrida, se é uma morte matada, se é uma morte, né? Depende como é a pessoa, a cabeça da pessoa aqui. No meu caso, foi muito triste. Muito triste. Para mim, não sei. Para as pessoas, não sei. Para mim foi muito triste. Então eu não aceitava. Não aceitava. Porque da minha morte. Não aceitava nem a morte. Quem dera o porquê da morte. Né? Passou um. É lua? É mês, né? É mês. Fui resgatada. Eu não estava no umbral porque eu não tirei a minha vida. Tiraram a minha vida. Né? Mas eu estava, como fala, vagando. Sim. É isso, Tranca? É isso. Tu? É que eu não sou muito boa com essa palavra, como Tranca é. Mas foi muito dolorido o aceitar, o saber que não estou mais. E é o que eu faço hoje. Ajudar quem se foi, aceitar que se foi. Nossa. Que não é fácil. Ajudar quem se foi, aceitar que se que foi. Se foi. E não é fácil. Não é fácil. Uhum. É o querer. Fala comigo, eu tô aqui. E não tá ali. Do desencarnado pro encarnado. Exato, porque o desencarnado não aceita que tá desencarnado. Eu não aceitava que eu estava desencarnada. Pode levar tempo. Pra muito assim, né? Tempo de lua, de lua. Pequena lua grande. De lua grande. De anos. Uhum, tá. Então, é difícil, que foi o meu caso. Eu fui. Na última encarnação, e tive várias, na última encarnação. Má pessoa? Não, má pessoa não fui, não. Eu fui uma muito má pessoa. Eu vou falar por quê. Ambição. Ser soberba. Volto a falar, uma mãe que deixa um filho. Uhum. A pergunta foi, o que eu me arrependo, não é isso? Uhum. Uma mãe que deixa um filho. Responde tudo, né? Sim. Obrigado. Sr. Tranca Ruas. Pode falar, moço. Como é que foi a passagem do senhor? como é que foi chegar do outro lado? O senhor já acreditava na imortalidade da alma? Foi difícil? Pós-morte? Como é que foi na sua história? Fui traído, moço. Fui traído. Ô, moço, já foi lhe falado, mas eu vou lhe perguntar. Só para as pessoas que vão ouvir essa... Esse diálogo, entendam. Diálogo, moça. Ô, como que é teu nome? Jefferson. Oh, quantos tem igual a você? De nome? Tem vários. Um é igual ao outro? Não, senhor. Então, o Tratador das Almas que está te falando contigo agora não é igual aos outros, correto? Sim. Só para as pessoas que vão ouvir isso entender. Não generalizar, né? Exato, moço. Sim. Fui traído quando estava encarnado. Me pegaram na trairagem, mas eu tinha um pouquinho de conhecimento, pois estudei muito. Questões filosóficas. Entendeu o que dizemos? Claro. Então a gente aprende um pouquinho sobre desencarne. Mas foi turbulento no início. Mas foi questão de lua pequena para mim me adaptar. Sim. Mas depois de algumas luas pequenas, que é mês, sim, Eu já estava tendo entendimento do que foi, do que não foi, do que aconteceu, do que não aconteceu e... Vai fazer o quê? Vamos estudar, né? Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos estudar, né? Porque no astral, moço, também se tem o estudo de conhecimento. Sim. E qual que é o conselho para se morrer bem? Mas quem é que quer morrer, moço? Todo mundo acha que só ele vai ficar para semente, né? É. Não vai morrer, o outro morre, eu não. Conselho para se morrer bem? Sim. Em termos de chegar do outro lado e ter ali um... Os espíritas, umbandista, candomblecista, os kardecistas, deveriam ter muito mais conhecimento e aceitar mais o desencarne, né? Mas não é assim que funciona. E não tem jeito, moço. Quem morre nunca morre bem. E nem tem como morrer bem. Não tem, moço. Pra que eu vou tentar mentir e dar um conselho que não é verdade? O senhor quer dizer no sentido de... De ser humano. É, moço. De encarnado. Como que eu vou dar um conselho? Você vai morrer bem. Aí amanhã tá todo mundo se matando. Ah, ninguém morre bem, não, moço. Encarnado não quer morrer. Encarnado? Olha eu de novo, Tranca. É. Metendo na tua conversa. O encarnado... Põe no meio, só. É, deixa. Mas vou só pedir ao senhor que falava um pouco mais alto. Mas assim, fica à vontade. É que eu e o Tranca, a gente trabalha junto faz tanto tempo, né, Tranca? O encarnado nunca pensa que eu vou morrer bem. A morte pro encarnado é ruim. Sim. Essa transição, né? Da consciência. Não tem. Certo. Não tem nadinha. Nada. Boa. Não existe, é, né? É encarar o desconhecido. É. Quando o encarnado fala eu quero morrer, eu vou morrer, é porque o negócio tá ruim aqui e ele tá achando que lá é melhor. É muito Entendeu? Pior. Aí quando ele faz besteira, vai para um lugar ruim. Então, quando encarnado vai morrer bem, não tem. Não é? Ô moço, se eu chegar e falar assim, olha, para você morrer bem, você tem que fazer isso, isso, isso, isso, isso. Quantos que vão ouvir essa merda, que não é merda que eu falo, de prejurativo? Você tá falando bonito. Mas, é, você viu só? Essa deixa entrar, moço. Como é que vai... É, entra, moço. Como que alguém vai ouvir o senhor falar esse estudo que a gente tá fazendo? E interiorizar, sendo que tá cheio de coisa na vida que toma atenção da gente. Se eu falar que vai morrer bem, muitos vão embora. Querendo ir embora. Então não se existe conselho pra morrer bem, moço. Certo. Se eu falo, uns que vão ouvir isso, é. Vai começar, ah, eu vou morrer bem. Vai começar, tá pensando na morte. Já vai... Entrar em suicídio, né, moço? Então já não vai morrer bem. Já vai lá pagar. E sabe pra onde vai? A senhora diz no caso do suicídio? É. Depois eu quero falar até um pouco mais sobre isso, até porque a senhora trabalha, né, nesses resgates. E o senhor tranca das aulas também, né? Senhor, é, mas antes, só finalizando assim, a ideia do morrer bem assim no sentido assim. Quais práticas a pessoa pode incorporar na vida dela para que, do outro lado, essa reintegração com uma colônia espiritual seja mais fácil? Faça o bem. Isso que eu queria saber. Pratique a caridade. Sim. Seja humilde. Não ser soberbo. Veio aprender um pouquinho, moça? Isso é bom. Claro que sim. Graças a Deus. Fique à vontade aqui que lá eu tô trabalhando. Então? Fique, moça. É, a outra coisa que tá, eu queria saber é a seguinte. Como mudou o seu destino ser recrutado ou ser recrutada para uma falange de Exu com Mogi? Depois do desencarne. Como mudou o seu destino do senhor? Repete, moço. Como mudou o destino de vocês, depois de desencarnado, serem recrutados por uma falange de Exu e de Pombogi? Como mudou o destino? É. Eu vou te falar do meu caso. Você vai falar, depois eu falo. Falar do meu caso. O desencarno foi muito sofrido, né? E eu carregava comigo uma culpa, como eu falei, do meu filho. Culpa, depois desencarnada, vendo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Eu falei a palavra certa, né? Foi. É isso, né? Aí eu fui resgatada por uma falange. Isso. Há muitas luas atrás. Muitas. muitas luas grandes atrás. É muitas. Que me deu a oportunidade que está me dando a oportunidade de ajudar quem fez merda como eu fiz. Dá uma diretriz ou pelo menos colocar uma dúvida na cabecinha. Uma dúvida assim, em que sentido? Pense. Isso, o que claro. Tu tá fazendo. Aqui tem, filho. Pense no que tem feito. Se suas crenças que alimentavam as ações eram realmente acertadas. É isso. Tem um pé de borracha também. Claro. Entendi. Então, o que mudou para a senhora foi fazer a senhora... O poder... Não é... Ninguém volta nada, tá? Claro. Ninguém volta o que já foi. Já foi, já foi, acabou. Não volta. Sim. O que mudou para mim foi poder ajudar... Poder mostrar, ou tentar mostrar, porque o encarnado é complicadíssimo, né? A gente fala, a gente grita, a gente conversa, mas é difícil. O ego é maior, eu posso, né, Tranca? É. Você ajuda aí, porque o Tranca é mais novo que eu, viu? É. Se você quiser contar essa história depois, você pode contar. Ele é mais novo que eu. Certo. É o ego. Eu posso. Então, não escutam muito a gente, né? Isso me... Mas eu tento. Porque eu... Essa missão. Missão claro. Para tal coisa. Sim, senhora. Nesse terreiro, no terreiro, no terreiro, no terreiro. Claro, então, a falange ajuda a senhora a transmitir tudo que a senhora aprendeu com a existência. É. Claro. Que assim seja. Seu Tranca Ruas. Pode falar, moço. Como que mudou o destino do senhor ser aí recrutado pela falange? Como mudou, moço? Sim. A minha consciência. Uhum. Foi isso que mudou. Como eu falei, eu não precisava mais estar vindo. Eu paguei o que eu tinha que pagar, moço. Eu já paguei. Me ajudou com a minha consciência. De quem eu era, de quem eu fui, de quem eu sou hoje. Ajudo muitos. Não só nessa casa, como em outras casas. Há, cima de mim, só Tranca a Rua. E pouco me importa quem vai discordar disso. Sei quem somos. Por isso, eu digo, a falange me ajudou a chegar onde eu cheguei e me ajudou com a melhoria da minha consciência de quem eu era para quem hoje eu sou. Então, como eu já tô de saco cheio de estar tá falando igual o preto velho, sim, essa semana, esse pessoal que tá ouvindo essa merda, quando eu falo merda não é pejorativo, viu? Sim. Aí eu vou falar bonito agora. Estudo via caixinha preta. Sim. Eu falei Carmin pra moça, a moça não sabia o que não era. Não sabia o que era. Carmin. Aí, moço. Então vou dar um conselho pra eles. Parem. Mudem as atitudes. Porque ainda há chance. Você tá sentindo, filho? Vocês aqui. É. Entendeu, moço? Sim. E encaixando então a questão, o que que as pessoas devem buscar na sabedoria de Exu e de Pombogira num terreiro de Umbanda? A consciência que Exu traz. Exu vai vir em terra, moça, pra fazer os consulentes pensar. Pensar. Ah! Quando eu vim em terra, moço, com um verso, eu não dou a resposta que ela quer. Eu faço pensar. Claro. Não é melhor, moço? É. A pessoa pensar em mudar suas atitudes do que eu dar o caminho das pedras. Vai conversar com Exu. Vai ouvir Exu. O que foi, filho? Claro. Pode falar. O Exu que tá em terra. Ah, manda vir. Em 15 minutos a gente já termina. Então manda esperar que eu já vou. Então, eu respondi, moço. Sim. O que buscar na sabedoria de Exu no terreiro de Umbanda? O conhecimento, aprendizado e o autoconhecimento a si próprio. Porque Exu vem em terra, faz você pensar e você tem o seu autoconhecimento. Sim. Através das palavras de Exu para poder mudar seu destino. É isso. O que buscar na Mulambo, na sabedoria de Pombogira no terreiro de Umbanda? Pra mulher, tá? Ela é muito poderosa. Com palavras, com gestos, sabedoria. E principalmente, que a mulher não pode e não deve nunca, mas nunca, ser omissa. É. Dá um exemplo de uma mulher sendo omissa. Abaixar a cabeça para tudo que um homem, ou um patrão, ou um... Claro. Mande fazer. Sabe por quê? Porque a mulher pensa. A mulher tem o seu... Muito mais do que o homem. A mulher tem o seu tratado. Na verdade, o homem surgiu de uma mulher. Então, quem conhece o homem é a mulher. Não é? Nossa. Não é que o homem vai mandar e sobrepor e vai... Não. Falar de casal. Casal, homem e mulher. Né? Os dois estão igualados. Cada um com a sua função. A mulher de sedução, sim. Porque Pombogira tem que seduzir. Né? Então, e o homem tem que proteger. Né? Trabalho. A mulher é tanto quanto o homem, mas com o seu jeitinho de falar com... Ô filho, como é que fala? Você vai ligar para um... O que vai comprar o negócio, que vai... É o... É o vendedor e o comprador. O comprador, né? Sim. A mulher pode ter um tato mais... afinado. Convincente. De falar com ele. Claro. Né? Num hospital, por exemplo. A mulher com um idoso... com um vozinho, uma vozinha, tem mais um jeito de abraçar, de acalentar, de, né? Transmitir sentimentos. Exatamente. Sim. É o que a mulher tem. Claro. Porque a mulher é mãe. Mãe igual a pai? Não, não é. A mãe sente. O pai imagina. Claro que sim. Né? Sim. Então é isso. Então, para as mulheres, vou falar como a minha menina sempre fala. As mulheres podem. Podem, porque os homens, no modo geral, não é que dependem, mas precisam das mulheres tanto quanto as mulheres precisam dos homens. Sim. Cada um com o seu jeito. Né? Imagina você sem o bolo da tua mãe ou o carinho da sua mãe. Não. Ou... sem o carinho da tua avó, ou da sua esposa, ou namorada, ou uma amiga, porque a mulher não é só carnal. Uhum. Uma amiga, um abraço de uma amiga, amizade sincera, foi o que eu falei lá no começo. É. Né? Uma amiga que te dá um abraço. Oh, meu amigo, eu tô aqui. Né? A mesma coisa é a mulher com uma outra mulher que também tem rivalidades, viu? É. Porque se fazem, imaginam-se que tenham. Sim. Né? Eu já vi terreiros que não pode ter duas Maria Mulama no mesmo ambiente. É. Por quê? Isso é coisa da médium. Que não pode ter dois tranca-ruas? Claro. Que não pode ter. Isso é coisa do humano, não é? Então, é o abraçar. Certo. Então, eu consegui ser clara? Sim, deixa eu ver. A senhora disse assim, no sentido de o que buscar na sabedoria de Pombogira. A senhora falou é... o autoconhecimento para não ficar inferior a ninguém. Isso. Saber, se conhecendo, saber que ela é fonte dessa doação. Isso. Tanto material quanto emocional. Exatamente. Foi isso que a senhora disse. Isso. Claro, claro. Isso. Muito. Sim, muito obrigado. Agora, seu Tranca-Ruas. Pode falar, moço. A gente está chegando aqui nos 10 minutos finais. O suicídio. A vontade de se suicidar. O que uma pessoa que acalenta ou se permite pensar no suicídio precisa saber hoje sobre o que vem por aí se ela seguir esse caminho? Tu vai para um buraco bem fudido. Sem fundo. Vai demorar muito para ter a consciência. Então, quem tem essa questão de suicida, pense em que Exu está falando. tu vai para um buraco no astral tão fundo que para tu sair de lá, moço, vai demorar muito. Então, não pense. Acha que, eu vou me suicidar e eu vou para um lugar bonito. Não vai. Vai bem ruim. O senhor não acha que, muitas vezes, a situação sendo tão difícil para a pessoa, seja por razão de perda de um ente querido ou de um parceiro, uma parceira, não justificaria a pessoa querer se matar? Passa pro lado de cá e vê quanto vai ser pior. Isso não é nada. Vai ver o quanto vai ser pior. O senhor diz assim, o susto da morte vai chegar para todo mundo. Não é para ser novidade para ninguém. Claro, ao ponto da pessoa querer se matar por causa disso. Uma hora vai todo mundo. Sim. Eu posso falar? Fala, ué. Já intrometeu. É o tal do livre-arbítrio, né? Arbítrio que fala, né? É. Arbítrio. É assim, filho. Quem te deu a vida? Deus. Você tem o direito de tirar? Não, senhor. Só ele, não é? Só ele. Então, tu vai tirar a tua própria vida? É. Tu vai pra um buraco? É ruim, moço. É ruim. Você não liga não, a minha briga com ela vai, não é de hoje. Com a dona Mulano? Ah, moço. Graças a Deus. E ainda, dona Mulano? É, graças a Deus que ele fala. É, graças a Deus que terra tá em pé. Não é? Deus te deu a vida. Você vai lá e tira a tua vida. Tu vai pra onde? Diz pra mim. Né? Não é eu que vou lá não, viu? Maria Mulambo, do Cruzeiro das Almas, não vai lá no Brau pegar você. Não vou não. A não ser que... Tem uma missão pra mim, que eu vou ter que ir lá, pra poder catar de lá. Porque eu não vou assim, não. Claro que sim. Não. Eu vou quando tem um ente de alguém. Que mas, tem? Aí a pessoa diz assim, mas eu fui filho de Umbanda. E que filho de Umbanda é esse? Que filho de Umbanda que se mata? Que desfeita é essa das entidades? O que desfeita? O que que se matou? Não me avisar que eu ia passar por essa situação tão que dolorosa. Se matou? Ah, então não estudou. Então não é filho de Umbanda, não é? Como é que faz? Não tem a consciência? Não estuda? Olha, filho, eu vou lá no Brau. Mas quando for no último dos últimos, nos últimos, pra mim poder ir lá. Por que, Maria Mulambo? No Cruzeiro das Almas? Não vai. Eu vou quando tem que resgatar e quando... É, olha, tu vai, tranca. Quando é o último do último do último. Eu vou quando vem o mandado. Ainda eu penso assim, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que ir. A puta merda, o cara fez merda e eu vou ter que ir lá ainda ajudar ele. Deixa ele mais pagar mais um pouquinho. É, moço. Ainda mais se for um bandista, se for cadercista, se for... Espiritualista em geral. Tá? Exato. Claro, claro. Que tem o conhecimento... Da imortalidade da alma. Não claro, é? Claro. Porque se for uma ateu. Pessoa que... Não vou falar ateu. Ateu é que não acredita em nada, né? Em nada. É, não. Eu... quando fala assim? Se for uma pessoa leiga, sim, de tudo, porque ateu não acredita em nada, e entenda o que é ateu. Ateu não acredita em nada porque conhece que é Deus, ou conhece que é Jesus Cristo, ou conhece que é a entidade. Então, ateu é uma pessoa que não acredita, tá? Entenda a diferença. É uma pessoa que não acredita. Eu sei o que é, eu sou ateu porque eu não acredito, tá? Agora, uma pessoa que não é leiga, ajuda eu, é leiga. Pessoa que é leiga não sabe. É como um bebê que nasceu, um cachorro, um gato, entendeu? Certo. Que só vai comer, só vai, né? Uhum. Então, ateu não. Ateu é porque não acredita, conhece, mas não acredita. Aí esse é pior ainda. É pior ainda, porque ele sabe e não acredita. Agora, o que não? Como é que é a lei da Umbanda? Quem sabe mais é cobrado mais, e quem sabe menos é cobrado menos. O ateu sabe e não acredita, então, problema é... Foi a única é questão que a senhora ficou um pouco emocional, assim, a respeito. Eu não sou emocional. É. Sabe por quê? A vida foi tão dura. A vida aqui foi tão dura. Então, eu não sou emocional. Eu sou emocional com os filhos da minha casa. Ah. Eu cuido deles como se fossem únicos. Ah. Eu estou errada, Tranca? Não. Eu cuido deles como meus. Vai. Aí eu não deixo nada. Não estou falando só dessa casa. Não tenho só essa. Vai. Tá? Ah. Mas eu cuido deles como meus. Mas eu digo assim, emocional no sentido que parece que a senhora já teve tanta experiência com gente desencarnada que não aceita que errou. A senhora coloca assim, é para quem vai ouvir não ser mais um. Exatamente. Deixa eu sentir. É isso. Claro. Né? Porque... Ô, moço, você falou dos ateus, não falou? Ô, filho. Você já viu algum ateu se matando? Só se for assim, por causa de dinheiro. Moço, obrigada. O ateu ele faz tudo em benefício dele. Então vai dar certo. Então, ateu, volto a dizer, deixar bem claro aqui, lá, ó. Lá, ateu. Eu tô falando que ela é intrometida. tu vai falar da nossa história? Não vai não, né? Que não vai. É, ateu não é que não conhece, ateu é que não acredita. Ah, é isso, né? Pronto, ateu é que não acredita. Não é um coitadinho, não. É que conhece e não acredita. Se ele tem conhecimento, ele vai se matar, moço? Realmente. E quem tem conhecimento... É os ateus, graças a Deus, né? E o pior, que não foram um, nem dois e nem dez. Que tem conhecimento. Que não são ateus. E quem fazem merda. Nossa. Não teve um, mas... você não tem. Tô igual a preta velha agora falando, né? Tô falando que essa casa essa semana tá assim. Tá, a influência dos pretos velhos. Ah. É uma casa de preto velho. É. Não. Olha lá. Essa casa é minha, moço. Sim. Ah, como é que é? É casa de Exu mesmo. Tá, Joaquim de Angola e Tranca Rua das Almas. Oi. Mas... Eu vou mudar o nome? Olha lá. Eu posso mudar o nome da casa? Não. Não posso. Então, isso tá. Mesmo, só. Olha só. Ô, moço, deixa eu te contar uma história. Ah. É que isso vai dar pano pra manga. Vai. Vai. Aí depois tu para esse negócio. Mas aqui, não, seu, só abrir um parênteses antes da história. Eu sei que o senhor vai lembrar a história. Pra o filme da minha... Pode falar, moço. É... Só um parênteses ainda no suicídio. Daí pode falar. O senhor lembra dessa história. Ah... justifica a pessoa que trabalha com a entidade dizer assim: puxa vida, eu dediquei a minha vida inteira para a entidade, por que que ela não me evitou o susto da perca ou da perda de alguém querido? Volta aí, filha. Volta a conversa. Ô, moço. Volta a pergunta. Isso que você tá falando vai servir pro cavalo quando ele ouvir. Volta a pergunta, por favor. Sim. Volta. Vou falar de novo. Aí quando você começar a falar, eu vou te cortar no meio. É isso. Vai. Vou. Será que não justifica eu ter trabalhado com entidade toda a minha vida... eu ser avisado para não levar o susto. Avisado para não levar o susto. Agora que eu vou falar. Fala. Né? Se te avisasse que tu ia perder tua mãe, teu pai, tua esposa, teu filho, né? Como é que tu ia ficar? Nossa. Continua a conversa. Entendi. Como é que você ia ficar? Diz para mim. O que que eu falei para ti, moço? Que ia servir pro cavalo, não ia? Não é? Sim. Então vai, continua a conversa. Tá. E aí, daí a pergunta terminou assim. Ó, o cavalo não te contou que perdeu... que ele perdeu a esposa? Não foi? Ele chegou pro pai de sangue dele e falou assim... O irmão dela, a mãe dela quando foi, eu sabia... O irmão dela, quando foi, eu sabia. E quando foi a hora dela ir, ninguém me avisou. E o pai de sangue dele, do cavalo, virou e falou assim: olha teu estado, como que você tá. Se eles tivessem te falado, como você iria ficar? O cavalo queria parar com isso. Mas nós está aqui, moço. Claro. Sabe por quê? Sim. Porque é meu filho. E tu aí, vai falar, tranca? Nós... Levanta. Até suicídio o cavalo tentou. Não... Falando... Você sabia disso, moço? Nossa. É? Aí eu virei pra ele na madrugada. Falei assim pra ele. Ele tava no hospital, moço. Falei assim: não adianta. Tu não vai. Tá fudido. Se não chega a hora... Não é a hora dele. Foi a hora dela. Ela cumpriu a missão e partiu. Aí muitos falam assim: mas ele não é sacerdote, não é? Mas é humano? Claro que sim. Poucos mais são. Não temos falhas? Sim. No astral, por que não tem falha aí? E eu vou falar da moça. Da... É esposa, né? Do cavalo. Do cavalo. Quem acolheu? É onde eu estou? Todo mundo passa pelo cruzeiro das mãos. Não tem jeito. Quase. Né? Sim. É só um pouquinho de aprendizado, tá? O que se faz na pele? Aprendizado para a humanidade também. Isso aqui, ó, não é da minha mocinha. Isso aqui, a senhora palpando o braço dela. É o braço, é o corpo. Uhum. É dado para ser usado. Então, se alguém te dá, você tem que cuidar, não é? Sim. Você vai ter que cuidar disso aqui. Qualquer coisa que você faça, tatuagem é uma delas, tá? Você tá ferindo né? Que foi te dado. Então existe um hospital lá. Um astral, sim. Que você vai ser curado das suas feridas. Claro. Eu vou me aprofundar mais do que eu não deveria aprofundar. Fique à vontade. Né? Eu tô falando da menina. Claro. Desencarnou sem aceitar também, porque o desencarne não é fácil. Nossa. Né? Não é fácil. Jovem. Desencarnou. Jovem. A gente abraça, explica, mas tem que ir para um hospital. É hospital mesmo, de cura. De cura. Né? Que o tempo de vocês aqui não é o nosso tempo lá. Né? Então, como ela. A minha parte para até o hospital. Claro, entendi. Ah, sim. Mas... pedi permissão. Ale, tudo bem? Boa noite. Salve, Tomo. Para acompanhar. Porque sem permissão eu também não posso. O meu vem até um ponto. Claro. Você já disse que vai até determinado limite para acompanhar. Para acompanhar. Certo. Né? Direcionar. Direcionar tal. Então, ela ficou num. Um hospital, né? É. E a mensagem que vocês passam disso para quem está ouvindo? A mensagem é... não chore muito. Para quem está encarnado... não chore muito. Peça meu pai... minha mãe... que deixe essa pessoa seguir o caminho dela. Sabe por quê? Porque ainda tá ligada aqui. Atrapalha. Muito, ô, é muito. Ô, moço, quando você tá passando na rua e tem duas pessoas conversando e falam um nome igual ao seu, o que que você faz? Foca ali, né? Você vai olhar. Você não vai olhar, não vai voltar? É. Não vai parar, você não vai continuar. Você passou, falaram o teu nome, você vai. Sim. É a mesma coisa, moço. Deixa ir embora. Nossa. Deixa o povo que foi seguir a vida. Parem de chorar. Essa blusa tua aí, ó. É. Né? Sim. Tua mãe vê ela, vai me lembrar de quem? Ah. De quem? De mim. Você já foi, é, né? No caso. É, você não foi, né? Um exemplo, cara. Tu já foi. Aí ela... ah, desculpa, que eu não sei o que eu fiz. Não, foi. Aí vai ver a blusa lá. É. Vai lembrar de quem? Do Jefferson. O que que vai... vai falar o quê? Meu filho! O que que você vai que fazer, saudade. Moço? Você não volta? Vou escutar tudo. Vai, vai falar minha mãe amada. Vou estar lá querendo estar aqui. É isso. É isso. E a senhora deu o exemplo que, do encaminhamento que a senhora deu para ajudar a gente a relembrar que somos amparados por vocês muito mais do que nos permitimos lembrar quando precisamos. É isso? É isso. Que assim seja. Olha, eu sei que tem a história de vocês. Eu não quero que isso seja contado rapidamente, porque eu sei que é uma história bonita. E eu pedi a vocês assim... ou hoje ou num outro dia, um segundo encontro. Fica quando você quiser. Quando... pode ser? Então passe uma mensagem final pra gente, só pra esse encontro. Se vocês decidirem que hoje já continuou, continua hoje. Se não, outro dia, tá? Então qual que é a mensagem final? Agora fica a critério de vocês quem vai falar primeiro. Eu quero ver como é que vai ser. Primeiras damas. A respeito de tudo que foi falado aqui com a gente, nesse encontro de hoje, o que vocês querem que as pessoas mais levem no coração de mensagem final? A vida carnal é para ser vivida com amor, caridade e responsabilidade. A vida foi dada a cada um de vocês para ser bem vivida, para a prática da humildade. Vamos lembrar o que a Umbanda diz. O que é a Umbanda? A caridade, a humildade. Amor ao próximo. Então, se cada um fizer um pouquinho, o mundo seria bem melhor, né? E vamos lembrar que cada um está aqui, cada serzinho está aqui para evoluir. Isso aqui não é tudo de bom, gente. Isso aqui é um inferninho, tá? Isso aqui é um pior que o outro. Então, vamos pensar que se eu puder ajudar um irmão, eu estou falando ali da Umbanda, tá? Cada um puder ajudar um irmão com um conselho, um abraço, um sorriso, um afago. Afago que diz, né, Tranca? É. Um afago já vai ajudar muito. Ah, vem com Rogira. Sabe, dona Mulambo? E aí, seu Tranca-Luz, qual que é a vossa mensagem final? Minha mensagem é curta, grossa e simples. Deixa quem foi, partiu dessa para melhor, em paz. Cuida, aproveita e cuida enquanto está aqui, na terra dos seus. Que depois que for, não tem o que fazer, a não ser rezar. Entendeu, moço? Porque assim, muitos não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam filhos, filhos não respeitam mãe e nem pai. Depois que perde, ou um casal que não se respeita, depois que perde um ou outro, chora, né? Não adianta. Depois não adianta ficar chamando, arrependido. Meu, deixa quem foi, vai embora. Foi, não foi? Então vai embora, deixa embora. Quando podia e deveria, não fez. Não fez. Faz enquanto tá vivo. Enquanto eles estão aí na terra dos seis aí. Depois que foi, meu, esquece. E eu falei pro meu cavalo um negócio que eu vou falar pra todos. Se vocês ficarem com pena de quem foi, vocês nunca vão ser felizes. No caso do meu cavalo, eu vou deixar bem claro. Viúvo é quem foi, não quem fica. E isso vai servir para muitos que vão ouvir isso aí. Viúvo é quem foi, não quem fica. Claro. Quem fica não tem que aproveitar a vida, moço. Vai viver a vida. Vai correr. Entendeu? É o fim de um ciclo. Sim. E o começo de outro. Acabou até aqui. Aí quando, dizem, até que a morte nos separe, separou. Aqui acabou. Começa outro. É o que a Maria Mulambo tá fazendo. Com a guia dela. É... um novo ciclo. Ah, uau. É que não tá mostrando é. O que ela tá fazendo, sim. Eu tô falando. É, com a guia, né? Exato. Do médico, claro. Ela tá rodando, né? É. Acabou. Pra finalizar a conversa do Tranca, que ele não sabe finalizar, né? Acabou. Acabou. delícia. Depois dessa carne aqui, dessa terra aqui, do encarnado, lá, somos seus irmãos. O relacionamento é aqui, moço. Não tem marido e mulher. Quer dizer, tem, sim, tem. Sentimento de afeto, né? Sentimento de afeto. Tem, marido, tem. Entendam, entendam que o que foi casal aqui não tem que ser casal lá. Não. Existe casal no astral? Sim. Existe casal no astral? Sim. Isso de... é longa conversa, longa prosa. Muito. Mas o que foi com o casal aqui não quer dizer que é casal lá. Acabou, moço. Quando meu cavalo desencarnar... Entendi. Vai chegar lá, vai ser irmão. Um novo ciclo se forma. Mas claro. É isso. Finalizei, moço. Tomou. Aleixo, salve seu Trancarrua. Salve, dona Bolama. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade de estudo com os senhores. Eu que agradeço. Espero ter ajudado. Se for da vontade de Deus, a gente vai ter um próximo encontro para ouvir finalmente a história que vocês podem nos passar aí, os aprendizados. Tem muito ainda. Que assim seja. Oi, deixa eu já agradecer aqui, moço, pra você e pro moço que tá do teu lado aí, ó. Seu Tiriri. Que eu, tá doido? Eu, Trancarruas. E ó, o outro que tá ali atrás, que é o veludo que tá acompanhando esse menino que tá aqui do lado. Sim. Pelos trabalhos. Pois o que você estava ouvindo, você não estava ouvindo só dos seus. Aham. Deixa eu falar hoje durante o... Exato. Diálogo. Mas... certo. Entendi. As inspirações que foram passadas foram de outros Exus também. Também. Que assim seja. E eu agradeço a todos. Tá agradecido, moço. Muito obrigado. Graças. E é o que eu faço hoje. Ajudar quem se foi, aceitar que se foi. Nossa. Agora, seu Trancarruas. Pode falar, moço. O que uma pessoa que acalenta ou se permite pensar no suicídio precisa saber hoje sobre o que vem por aí se ela seguir esse caminho? Tu vai pra um buraco bem fudido. Sem fundo. Vai demorar muito pra ter a consciência. Então, quem tem essa questão de suicida, pense em que Exu tá falando. Tu vai pra um buraco no astral tão fundo que pra tu sair de lá, moço, vai demorar é muito. Então, não pense. Acha que, ah, eu vou me suicidar e eu vou pra um lugar bonito. Não vai. Vai bem ruim. A vida carnal é para ser vivida com amor, caridade e responsabilidade. A consciência que Exu traz. Exu faz vir em terra, moça, para fazer os consulentes pensar. Pensar. Ah! Quando eu vim em terra, moço, eu converso, eu não dou a resposta que ela quer. Eu faço pensar.